E começa um novo turno aqui no Jogatina BG e vamos rolar os dados de hoje. Eu sou o Zabuzeta e no meu time vai Toshumana, Hulk, Mago Negro dos Olhos Azuis. Ah não, pera, isso é Dragão Negro dos Olhos Azuis. Ô, bicho, você misturou dois aí de uma vez só, cara. Cara, olha só. Aqui é o Axel e no meu time eu vou de Homem-Aranha, Homem-Formiga e Pantera Negra. Cara, é tudo Marvel, né? É tudo Marvel. Cara, mas é porque, na verdade, você pegando esses, você fazia um combo filé no jogo, cara. Pois é, olha só. Antes da gente começar qualquer coisa aqui, vamos falar pra galera que tá escutando esse podcast, que hoje eu e o Axel vamos falar a respeito de um jogo, que é o Dice Master. A gente vai falar de todas as suas coleções que a gente teve contato, pelo menos, né? É, a gente vai falar das coleções que teve contato, qual que é a ficha técnica do jogo. Certo. É, como que é a mecânica dele, jogabilidade, qual que é o público-alvo. Enfim, de onde eles tiraram a ideia e tentaram fazer. Vamos falar de tudo isso e como se trata de um jogo que você basicamente vai jogar em duas pessoas. Estamos aqui em duas pessoas para falar sobre ele. Perfeito. Olha só que legal. Perfeito. O Cabeça, infelizmente, não teve como participar nessa edição. Tá correndo atrás do TCC, sabe como que é esse período final de faculdade, né? Eu não sei, eu terminei meu TCC 6 meses antes, cara. Eu não fiz TCC, então tô de boa. Não, como assim você não fez TCC, cara? Que faculdade é essa? Quando eu me formei em Física na UFPR, até 2009 não tinha TCC. Depois de 2009 criou um TCC. Ah, eles simplesmente olharam assim: ah, não tem nada de novo pra se descobrir na Física, então não precisa de TCC. É isso? Não, é que é difícil explicar, mas eles substituíram o TCC por um projetinho, assim, mas um projeto bem pequeno, não tinha toda aquela burocracia de TCC, sabe? Resumindo, não tem nada de novo pra ser descoberto na Física e ninguém aqui vai descobrir a teoria de cordas, então foda-se, né? Era sim, isso. Mas a gente vai descobrir aqui, vai descobrir o tag de comentários e a gente volta daqui a pouco. Chegamos aqui no time de comentário. Eu sou o Zabuzeta, novamente em campanha solo. Eu venho aqui pra ler os comentários a respeito do último programa que a gente fez, que foi sobre jogos fillers. Bem recebido, alguns comentários a gente vai ler na sequência, mas antes, recadinhos muito importantes. O primeiro, mais importante por enquanto, é que a gente, além de ter o nosso canal exclusivo aqui no Ludopedia, pra vocês se inscreverem, lá no canal do YouTube, agora tem uma URL customizada, que é youtube.com/jogatinabg. Agora você pode ir lá se inscrever. A gente fez gameplay lá, tem unboxing, tem overview e um monte de outras coisas interessantes, então basta se inscrever e para acompanhar o nosso conteúdo no YouTube. Também você pode seguir a gente no Facebook e no Twitter, facebook.com/jogatinabg e twitter.com/jogatinabg. Além disso, se você quiser comentar, basta entrar aqui no Ludopedia e deixar seu comentário ou através do nosso e-mail, jogatinabg@gmail.com. Agora sim, vamos lá ler os comentários a respeito do último programa. O primeiro deles aqui é do Martus e ele mandou o seguinte: aí galera, parabéns pelo cast, me identifiquei com a história de ser o anfitrião e fazer as pessoas se divertirem. Desses jogos, gosto mais do Avalon The Resistance. Valeu, é isso. O Avalon ainda tô querendo jogar, a galera fala que ele é bem mais interessante que o The Resistance. Eu tô interessado, vou ver se eu pego mais pra frente, ou pelo menos testo lá no Tabletop Simulator, que é um bom lugar pra testar, ou outra plataforma. E vamos aqui ler o próximo comentário, que foi de um mito aqui do Ludopedia, que é o Rodrigo Deus, mandando o seguinte comentário: Seven Wonders extrapola a simplicidade de um filler. Você pode jogar de maneira leve, claro, mas dá pra jogar em uma mesa bem pesada. Além de, como muito bem falado no podcast, é um jogo que você precisa fazer decisões difíceis quando se conhece o jogo, e pra conhecer o jogo é necessário, pelo menos, duas partidas completas com muita atenção, na minha opinião. Ainda se tratando de Seven Wonders, infelizmente muita gente acaba por não gostar do jogo por ter muitos ícones, ser demorado e ter muitas cartas. Ele já chegou até a ouvir a expressão: não gosto do passo a passo de cartas. O Carcassonne também não é um filler, em minha opinião, porque realmente é necessário mais de uma partida para poder aprender a fazer estratégias que vão levar o jogador à vitória. Suri é tão simples quanto Carcassonne, por exemplo, mas nunca vi uma partida durar mais que 25 minutos. Já Carcassonne, já cheguei a jogar com a minha esposa, sem expansões, em partidas que duraram mais de uma hora, para poder tentar ganhar dela. Gosto muito de matéria de vocês e da discussão levantada. Parabéns. Principalmente porque eu adoro fillers e eu acho que blogs, sites, podcasts e outros deveriam explorar mais esse material. Fala-se muito dos mais famosos, mas existem muito mais fillers que nem são mencionados na web. Ah, e a seleção de músicas de vocês está fantástica. Rodrigo Deus, como comentei, muito obrigado pelo feedback. Realmente, eu concordo com os pontos levantados aí a respeito do Seven Wonders e Carcassonne. A gente até discutiu, né, só uma reafirmação que a gente já disse, que realmente não são jogos que são considerados fillers, porque tem aquele lancezinho de você aprender, não é a primeira vez que você vai jogar e vai manjar, certo? O Tsuru é bem fácil mesmo. E a gente vai tentar trazer mais fillers aqui pra frente, né? Porque o fillers é bom de falar de fillers, você pode falar de vários de uma vez só, porque normalmente são mecânicas bem simples. A gente pretende fazer mais episódios desse assunto, tá? Por isso que é o fillers número 1. Vai ter fillers número 2, 3 e 4 e por aí vai. Então, novamente, muito obrigado pelo feedback de todo mundo. Eu agradeço mesmo. E, galera, eu fico por aqui. Agora eu deixo vocês com o podcast sobre Dice Master. Meus dados aqui, vamos começar a rolar dado, é a mecânica principal desse jogo, né? É basicamente o que ele vai fazer. Inclusive, é uma conotação assim, quando o primeiro contato que a gente teve com Dice Masters, ainda que a gente já tivesse ouvido falar de vários, e aqui mais tarde a gente vai falar sobre a cronologia deles, como uhum. que foi tudo direitinho, estávamos eu, Diogo e Zabuzita andando pelo Shopping Paládio, uhum, uma livraria que leva o nome da mesma cidade, mas a gente não vai falar pra não, né? Uhum. Não estamos fazendo propaganda de graça aqui. Olhando ali, vamos olhar a parte de board games, vamos ver o que, que tem, se tem alguma novidade, se tem alguma coisa interessante. E vimos uma caixinha pequena, com os heróis da Marvel desenhados e uns dadinhos. E eu olhei assim e falei, cara, isso parece um jogo. Será que é divertido? Não é? Como será? Sabe, você tava com a mentalidade, será que é um... Como que é? Battlescenes, né? Eu tava lembrando muito do Battlescenes, que é um card game da Marvel, né? E eu fiquei com aquele pensamento na cabeça, não é? Como será? Aí eu falei, cara, quer saber? É da Marvel, tem os dadinhos bonitinhos ali, então deve ser divertidinho. O jogo básico serve para duas pessoas, então vou levar duas caixinhas aí e vamos ver o que a gente vai fazer. E levamos para casa do Zabuzeta para testar e terminou que a gente gostou muito do jogo. Pois é, a gente curtiu bastante. Eu só vou dar um spoiler, tá, gente? Hoje em dia, eu e Excel, a gente não tem mais o jogo, tá? Mas a gente vai explicar por quê. A gente terminou trocando, mas a gente vai explicar o porquê disso aí, tá? Certo. Enfim, vamos lá. O Dice Masters, qual que é a mecânica dele? A mecânica dele, ela lembra muito um TCG, Trade Card Game, uhum. qualquer. Só que ele basicamente vai utilizar-se de dados. Uma coisa interessante é que, assim, tal qual os card games, eles possuem raridades das cartas, certo? Certo. E o Dice Masters não poderia ser diferente. A diferença é o seguinte, você tem, às vezes, 3, 4 do mesmo herói, comum, incomum, rara e ultra rara. Só que todas elas compartilham o mesmo dado. Então, assim, você tem a limitação de número de dados. De acordo com o tipo do herói, você vai ter uma limitação de dados. Tá na própria cartinha uhum. ali, bonitinho, que vai explicar como que o dado funciona, né? Cada dado tem sua carta. Então, assim, se você quer ter na sua tropa 4 dados da Viúva Negra. Ok, mas eu quero a Viúva Negra ultra rara, que é a super boa. Ótimo. Eu posso, se eu não tirei ela em Buster ou alguma coisa, eu compro a carta da Viúva Negra super rara e eu posso usar 4 dados da Viúva Negra comum, que é baratinho, que é, se eu não me engano, a última vez que eu vi era 45 centavos de dólar. Enquanto a carta em si tava lá os seus 70 dólares da ultra rara. Então você pode combar os seus dados que você já tem daquele herói, só acrescentando a carta da ultra rara. Isso eu achei interessante porque era um meio significativo para quem gosta de ficar nesse mundo de colecionáveis, uhum. de economizar algum dinheiro. E a possibilidade de você aproveitar ao máximo os dados que você tira, mesmo se você tirar uma versão não muito legal de determinado herói, porque você pode utilizar esses mesmos dados em uma outra versão que é muito mais legal, muito mais interessante. Certo. E essa coisa assim de ter 4 cartas, de 3 a 4 cartas de cada herói, né? É que os heróis que eles pegam, por exemplo, a Psylocke, né? Tem várias uhum. pessoas, vários personagens de HQ que representam a Psylocke, certo? Sim. Então, por exemplo, no Uncanny, que é uma das coleções que saiu do X-Men, tem 3 personagens personagens lá que são diferentes, que representam a Psylocke, e isso representa as três cartas dela. A imagem é a mesma, só que tá lá o personagem 1, o personagem 2, o personagem 3, certo? Sim, tal qual o Wolverine. E você, e uma coisa que eu achei super interessante, referência pra fã de HQ, é que é o seguinte: cada uma das versões, é rara, ultra rara, comum, incomum e tal, ela tem um subtítulo, que é o que vai identificar ela além de uma barrinha com uma cor diferenciada na carta. Uhum. E esse título é uma referência a uma história específica, uma alcunha do herói. O arco. É, o Pantera Negra, por exemplo, que eu comentei na entrada, tem o T'Challa, o Wakanda Chief, se eu não me engano, e o outro acho que é só o Black Panther. Eu não lembro agora de cabeça. Mas é, era bem interessante essa situação que, tipo, remete a coisas do herói. Então, o Wolverine, Weapon X, Logan e... Berserker? É, tinha o Berserker. Deixa eu ver aqui, já te falo agora. É que tem duas versões do Wolverine, mas enfim. Wolverine é o anti-hero, super-hero, not very nice, and the best there is. Então, aí no outro você tem o Logan. Esse é o Kenny, isso. Então, assim, muito... É, Knucklehead. É, cara, é muito legal essas referências. Pra fã de quadrinhos, isso é um a mais no jogo. Fora a própria arte dos dados, que é maravilhosa, né? É muito linda. Uma coisa que vale a pena a gente voltar um pouquinho no tempo, né? O primeiro Dice Master foi da Marvel, do Avengers vs. X-Men, de 2014. Mas se você voltar um pouquinho mais no tempo, em 2011 foi lançado um jogo chamado Quarriors. Eu não tive a oportunidade de jogar ainda, mas quem leu um pouco mais sobre ele foi o Excel, né? Porque tem uma mecânica bem semelhante de você fazer... O Quarriors, na verdade, ele serviu como base para esses Dice Masters. Certo. Eles pegaram o Quarriors, que é um jogo fechado. Fechado no sentido de, quando você compra a caixinha, já vem todos os dados, todas as cartas, tudo que você vai querer jogar dali, tá ali naquela caixinha. E com as expansões que saíram posteriormente, e eles resolveram transformar ele num jogo colecionável. Como fazer isso? Adicionaram temáticas e tornaram ele um jogo que lança expansões periódicas e constantes. Isso foi bem interessante, assim, pro lado comercial da coisa, né? Foi a WizKids que pegou, né, a licença da Dice Master. Eu vou só confirmar aqui a respeito do Quarriors, mas uma coisa que a gente já pode garantir a respeito dele é que os criadores do Quarriors são os criadores também, os designers do Dice Master. Isso, o Eric Lang e o Mike Elliott, eles tiveram influência direta. O Eric Lang... Além de trabalhar no Quarriors, ele não teve um envolvimento direto em algumas das franquias do Dice Masters. Certo. Mas ele é o responsável direto, junto com o Mike Elliott, pelo Avengers vs. X-Men, que é a primeira coleção do Dice Masters da Marvel, né? Que saiu em 2014. Vale aí ressaltar aqui também o seguinte, ele trabalhou em diversos números bem interessantes, ó. Ele trabalhou no Lord of the Rings The Confrontation. O Lang, né? Isso, o Lang. Call of Cthulhu The Card Game, a Game of Thrones Card Game, Warhammer Invasion, Chaos in the Old Worlds, Star Wars The Card Game, sim. Chaos Ball, que é aquele board game de esportivo, não sei se você já viu. Eu já vi falar dele. É como se fosse um futebol americano com queimada. Blood Rage do Inferno, né? É loucurão. Blood Rage, não, perdão, é um Blood Bowl. Blood Rage também é um jogo que ele fez, tá? Isso, tá na lista aqui, olha só. Aí fez o Marvel Dice Masters, Warhammer 40,000 Conquest, Arcadia Quest, que é um dos jogos que tá na minha lista pra comprar, porque eu achei muito legal a ideia das guildas, Dungeons & Dragons Dice Masters, que o Battle for Fury, que foi aquele que você comprou, né? Sim, eu comprei. A gente vai falar também mais tarde na cronologia do Dice Masters. Ele é o responsável por XCOM The Board Game, Blood Rage, que você já tinha falado, e Duelist. Já o Mike Elliott, ele tá envolvido no desenvolvimento dos seguintes jogos: o Shadowrun Crossfire, que vai ser traduzido oficialmente aqui no Brasil, tá? É um deck build bem da hora. Ele fez o Star Trek Fleet Captains, que a galera elogia bastante, que tem aquele sistema de hero de clique, sabe? Ele é também da WizKids. Ele participou também de jogos como Thunderstone, Lost Legends, Quarriors, algumas coisas de Quarriors, é claro, né? Ele participou também do deck build do Senhor dos Anéis. Eu acho que é isso mesmo que dá pra citar dele, porque tem bastante títulos, mas quem tá mais famoso no mercado é o Lang. O Eric Lang. Sim, ele, principalmente porque o Blood Rage tá em alta, né? Recém lançado pela Galápagos. Mas assim, eu acho uma coisa bem interessante a gente falar, né? De como que funciona a questão de turnos no Dice Master. Tá, vamos puxar então como é a mecânica do Quarters, que é basicamente a do Dice Masters, uhum. No geral. Só pra simplificar, o que vai mudar do Quarters pro Dice Masters, pra vocês entenderem... Da licença. Além da licença, obviamente, é que é o seguinte, o Quarters, você dispõe todas as cartas de criatura com seus respectivos dados na mesa, uhum. Os dois jogadores vão comprando os dados pra acrescentar as suas, os seus saquinhos de dados, seus Dice Bags, pra... correr do jogo. No Dice Masters, não. O Dice Masters, cada jogador vai trazer as suas próprias cartas pra mesa. Monta seu time, né? É, monta o seu time de heróis e ele vai utilizar essas cartas, esses dados dessas cartas também no mesmo esquema, de comprando elas eventualmente e acrescentando ao seu saquinho de dados. Sendo que ele não vai poder comprar heróis do adversário só dele mesmo, tá? Basicamente é essa a diferença. A única interação de compra que vale entre os dois jogadores é porque na lateral ali da mesa, existe cartas de ação, né? Isso, duas cartas de ação pra cada. Sim, é feito um draft entre os jogadores escolhem quais cartas querem colocar lá naquele campo, só que as cartas que estão ali tem sempre 3 dados cada uma, então cada vez você pode comprar essas cartas, comprar esses dados, né, que tem aquele efeito da carta, pra colocar na sua pare ali. Isso, aí esses daí vão ter efeito global, ou seja, uhum. Esse aí, qualquer um dos dois jogadores vão poder comprar independente de quem colocou, mas os heróis são especiais seus, diferente do Quarters, que é socializado ali, a mesa tá pra geral, quem pegar, pegou e amor. Certo. Como é a mecânica? Bom, inicialmente você começa com 8 dados de sidekicks, que como é chamado nos Dice Masters, no Quarters tem outro nome, eu não me lembro agora. Uhum. Esse aí é o peãozinho básico. Ele não tem poderes, não tem nada. Ele é 1/1, né? De ataque. É 1/1. Ele tem custo 0 pra entrar em campo. Ele tem 1 de ataque e 1 de defesa. E nos outros lados dele, ele gera uma energia. Você tem esses dadinhos no saquinho. Na sua vez de jogar, você vai pegar 4 dados, rolar os 4 dados. E você pode rerolar qualquer quantidade deles. Ou seja, joguei, gostei de alguns resultados, separo, rerolo os outros, pronto, acabou. Dentro desses resultados, vai ter as energias, uhum. Ou as figuras que você vai poder invocar. As energias, você vai usar pra comprar dados. Nas cartinhas tem lá um valor e você pode, eu quero botar o Homem-Formiga no meu exército. O Homem-Formiga tem lá um custo de 2. Eu pago 2 energias, eu pego 2 dadinhos que estão pro lado de energia e boto pra pilha de usados e pego esse dadinho do Homem-Formiga e Sim. boto na pilha de usado também. Certo, mas vale a citar é que cada face ali de energia ela representa um tipo de, digamos, um custo de mana, assim, se você quiser fazer uma comparação. É, porque ela tem símbolos, específicos. Né? Símbolo de máscara, símbolo de soco escudo e raio. E então assim, você paga o custo direitinho e pega o dado que você quer comprar e bota na sua pilha de usados. No próximo, a sua próxima vez, você vai fazer a mesma coisa. Quando você termina de rolar, esvazia sua dice bag, não tem mais dados, você pega todos os dados que estão na pilha de usados, incluindo os que você comprou durante essas rodadas, joga lá dentro, mistura de novo e começa tudo outra vez. Aí, com as peças na mesa, as figuras que você invocar, algumas têm habilidades especiais e você vai utilizar elas para atacar o seu adversário e tentar reduzir os pontos de vida dele a 0. E basicamente é o que vai acontecer. Uhum. Aí, entre os poderes especiais, você vai ter poder para causar mais dano, poder para tirar as defesas do adversário, poder para tirar dados da dice bag dele. Certo. E uma coisa mais interessante ainda de falar do jogo é que se você tiver o seu set inicial que você compra com o core, né, o core set do jogo, uhum. Ele te garante você jogar muito bem, até com pessoas que têm milhares de outras cartas além. Sim, essa é uma coisa muito interessante, que nem o Magic, se você compra o deck básico de uma facção, de uma coisa lá, você não joga bem se você alguém for jogar com outra pessoa, entendeu? Isso, com certeza. E já o core set do Dice Masters, ele permite uma jogabilidade melhor. Até Sim. porque tem muito de probabilidade envolvido no jogo. Uhum. Então isso influencia muito pra questão do equilíbrio. É claro que você não vai ter combos fortes como o outro jogador, mas como tem muita probabilidade envolvida no jogo, você consegue ainda assim disputar uma partida, realmente disputar uma partida, né? Não simplesmente ficar olhando ele jogar e você tomar Sim. uma surra. A jogabilidade em si, o feeling de você jogar ele, lembra muito o de TCG mesmo. Você uhum. tentando montar os esquemas, montar combos e afins. E tem um quê a mais de emoção, porque você não depende simplesmente de comprar a carta, porque aqui você vai comprar os dados, então você fica na expectativa, né? Sim. Nossa, eu preciso tirar um dado do Tocha Humano, preciso tirar um dado do Tocha Humano pra ver se vem ou não o dado, e além disso, pra rolar os dados e eles caírem do jeito que você quer. É tanta aleatoriedade que a única certeza que você tem é que quando sai aquele recurso, você pode comprar a carta que você quiser, porque daí você tenta meio que focar o seu destino. Exatamente. Então, assim, como tem muita probabilidade, às vezes pode ser até um pouco frustrante pra alguns que são mais ansiosos, mas ele é extremamente divertido, porque você não consegue ficar sério jogando ele. Você vai cair na gargalhada. Principalmente se você tá jogando em amigos e não tá um cenário competitivo absurdo, você vai rir um monte com a situação, vai ficar puto porque não tá tirando os dados do jeito que você quer. Então, assim, é muito divertido esse jogo. Uhum. E fica uma dica, cara. Se você tem Tabletop Simulator, tem esse jogo com todas as facções. Tudo. Exatamente. Então, você pode pegar lá. Eu, inclusive, já peguei pro meu Tabletop Simulator. Sim. Futuramente, quem sabe, estaremos inclusive fazendo jogatina, né? A gente pode fazer um versus, né? E você? Podemos fazer um versus, olha só. Pra relembrar quando nós tínhamos os físicos. Exato. Então, youtube.com/jogatinabg. Bem interessante, assim, de como funciona o jogo, assim, né? O playmat do jogo, infelizmente, não vem um cartezinho muito ridículo, né? Isso, mas você consegue imprimir ele maior, tem disponível o PDF pra baixar no próprio site. Certo. Isso aí é tranquilo. Mas, assim, funciona, conforme você rola e você vai colocando a galera em jogo, né, seus personagens, seus sidekicks, eles ficam numa posição exclusiva num campo de batalha, e quando eles atacam, eles são movidas, você move esses dados que você vai atacar pra posição de ataque ali, né, pro front. Uhum. É como se você tivesse a zona de mesa, de que seria um stand-by, por assim dizer, e a zona de combate em si. Certo. Quando você vai atacar, você move os dados pro ataque. O seu adversário vai poder escolher mover os dados dele pra zona de combate também ou não. E eles decidem quem defende, né, cada um. Se ele não mover, ele vai tomar o dano direto. Se ele mover, tal qual qualquer outro card game, ele escolhe como que vai ser a defesa. Uma coisa que eu achei interessante e divertida nela em relação aos card games normais é que é o seguinte: card game, a criatura no combate morreu, vai pro cemitério dos dois, pronto, acabou. Certo. No Dice Masters, não. Uma vez que uma criatura atacou, se ela não foi bloqueada, ela vai causar dano no jogador, na vida do jogador. E vai pra zona de usadas. Se ela é bloqueada, mas vive, ela volta pro campo, né? Se as criaturas vivem normalmente, elas voltam pro campo. E uma vez que a criatura atacando ou defendendo é destruída, elas vão pra pilha de Gravity Pool, né? Que o pessoal fala, né? Que é a pilha de reutilização. Ela vai pra pilha de reutilização. Sim. Até que com a minha criatura. O Zabuza defendeu com a dele. Certo. A minha criatura e a do Zabuza se mataram no combate, elas vão pra pilha de reutilização. Uhum. Que é essa pilha? Na minha vez de começar o jogo, eu vou pegar 4 dadinhos da minha dice bag, do meu saquinho. Vou pegar todos os dados que estiverem na pilha de reutilização, que são essas criaturas que morreram em combate. Zona de preparação, né? Que eles falam. Recuperação. E vou rolar eles todos juntos. Ou seja, aumenta o número de dados que eu vou rolar na minha vez. Uhum. Isso eu achei extremamente interessante. Então, causou o combate, ela vai pra pilha de descarte, não causou dano de combate ao jogador, vai pra pilha de reutilização ali, se morreu, e você vai poder reaproveitar ele na próxima rodada. Às vezes faz parte da estratégia, né? Porque tem personagem que na hora que entra tem efeito, tem personagem na hora que morre tem efeito, tem isso, muitas coisas. Tem personagens, tal qual Fera, por exemplo, você tem na sua equipe, que compensa o tempo inteiro você estar botando ele pra defender, porque se ele morrer, ele vai voltar pra sua pilha de reutilização e ele tem efeitos bons, ele é muito bom quando ele morre, afins em combate. Então, isso cria uma nova estratégia no jogo. E é muito interessante, cara. É, o que eu acho mais interessante é essa questão do ataque, né, cara? Tipo, uma vez que faz parte da estratégia você levar dano, mas deixar por exemplo, o cara vai atacar com tudo. Aí você faz o cálculo, não vou morrer. Ele não tem jogo de invocação, que nem o Magic tem. Se você pegou o personagem, rola e ele tá hábil, você ataca ele na hora. Então faz parte da estratégia. Às vezes você levar todo o dano, limpar o campo do cara, ficar com pouca vida, mas você poder virar o jogo em cima do cara. É uma das coisas que torna o jogo equilibrado justamente, porque a sua criatura forte que bateu no cara, ela não continua ali do teu lado ajudando. Uhum. Ela já foi utilizada, era ela isso, era o ataque dela. Ela vai embora e você vai ter que refazer ela. Ou seja, isso permite que o jogo se torne ainda mais equilibrado. Sim, e outra coisa, uma vez que vai pra pilha de usado, vai funcionando assim, você vai ter o pacotinho, quando acabar os dados do pacote, vai ter uma pilha de usado, você vai colocar todos eles lá, vai chacoalhar, vai pegar o restante pra completar os 4 dados comprados, sabe? Não, você pega 4 e daí você pega a pilha de usado. Não, mas vamos supor que você só tem 2 no pacote, você pega 2. Você pega 2, coloca todos dos usados pro pacote e mexe, saca mais 2 e daí isso. Pega as pilhas de reutilizados. Uhum, é exatamente. Isso pra mim é uma das coisas mais legais do jogo, né? Excel, vamos agora então falar a respeito das coleções que saíram, né? Sim, vamos falar em ordem cronológica dos Dice Masters que saíram. Uhum. Tá, primeiro. O primeiro, tchananã, em 2014 foi Avengers vs X-Men Marvel Dice Masters. Certo. É, trouxe a primeira coleção, foi a que a gente teve contato, ela foi trazida pro Brasil pela Devir. É a única que foi trazida, né? Não, a X-Men, a próxima também, a Uncanny X-Men também. É porque eu comprava inglês da Devir. Sim, mas ela também trouxe pro Brasil o Uncanny. Só que ela não traduziu o Uncanny. Entendi. Tá? Então, assim, a Devir trouxe pro Brasil o Avengers vs X-Men traduzido. Foi a primeira que a gente teve contato. Foi uhum. A que a gente foi vendendo. Depois, na sequência, ainda em 2014, sai o Marvel Dice Masters Uncanny X-Men, que também foi trazido pelo Brasil para a Devir, só que dessa vez ela não traduziu. Ó, preguiça, né, cara? Sabe uma coisa que eu tenho raiva? Desculpa o desabafo, gente, mas, cara, como eu queria que fosse a Galápagos que tivesse trazido Dice Master? Nossa, pode ter certeza que todas as coleções a gente já tá em dia. Sim. Né? Porque o Quartz foi... Eles trouxeram, entendeu? Quem comprou licença foi a Devir. Talvez eu não tivesse vendido as minhas. Exato, mesma coisa. Talvez, não garanto. Mas enfim. Na sequência, em 2015, sai o Dungeons & Dragons Dice Masters Battle for Fearum, que foi aquele que você comprou. Uhum. É, já com a temática do D&D, trazendo ela elementos... Ela saiu desse intervalo que eles tinham, né? De só de super-herói, né? Isso. E ela trouxe todos os elementos do Dungeons & Dragons, referências a nomes, a uhum. personagens. Isso é bem interessante pra quem gosta muito de D&D, ele né? Até brinca com uma mecânica que eles adicionam questão de level, né? Você pode ter alguns personagens uhum. que tem level. Por exemplo, se ele for classificado como herói e continuar em jogo, dependendo da batalha, eles ganham level e quando você atinge X level, você pode fazer um efeito. Isso é muito da hora. Então, bem puxando pra área do RPG uhum, mesmo. Interessante. Isso foi bem gostoso de jogar. Na sequência, em 2015, saiu o que eu queria ter comprado na época, porque eu também estava jogando, só que saiu muito caro pra cá, que foi o DC Comics Dice Masters Justice League. Que eu lembro até que quando fizeram o anúncio, eu e o Zabos, a gente tava fazendo uma conferência no Skype, conversando uhum. sobre, e a gente falou, nossa, cara, olha que roubado essa carta, olha esses efeitos. Tem que Batman, a gente já tava bem na pilha ainda do jogo. Esse, é legal que tinha o Batman, tinha o Batirang, tinha um monte de coisa, né, cara? É, exato, o Flash, tinha toda a Liga da Justiça, isso foi bem bacana. É, ainda em 2015 também saiu o novo da Marvel Dice Masters, o Age of Ultron, dessa vez trazendo outros personagens icônicos que ficaram de fora da primeira leva, e trazendo inclusive Rocket Raccoon. Olha. Que foi quando anunciou, foi um dos mais celebrados, né? Uhum. Ainda em 2015 nós tivemos diversos outros lançamentos. Nós tivemos o Yu-Gi-Oh! Dice Masters. Uma coisa que a gente vale a pena citar antes da gente acabar aqui é que você pode misturar todos eles todos são compatíveis. Eles são compatíveis, entendeu? Então as é tipo o Munchkin. É isso. É tipo o Munchkin que você pode juntar todos e vai funcionar igual. Dice Masters é assim, você pode juntar todos e vai funcionar. Uhum. Inclusive nos campeonatos, muitos campeonatos são mistos. Sim. Né? Depois do Yu-Gi-Oh! Sai o Marvel Dice Masters The Amazing Spider-Man, ainda em 2015. Na sequência, ainda em 2015, sai o DC Comics Dice Masters War of the Light, dessa vez voltado para a temática dos Lanternas e da Guerra uhum. dos Anéis. E esse ano saiu o Dungeons & Dragons Dice Masters Fearon Under Siege, que é a continuação do Dungeons & Dragons anterior. E é legal que cada coleção, né, a gente já falou a questão de trade card game, que tem questão de raridade, né? As cartas, elas são divididas em cartas comum, incomum, rara e super rara. As coleções, elas variam de 2 a 4 raras por coleção, né? Isso, dependendo da coleção tem mais ou menos, mas é mais ou menos essa média. Sim, eu lembro que no Avengers vs X-Men, as raras eram Viúva Negra e o Green Goblin, né? É, Viúva Negra, Green Goblin e o Senhor Fantástico. Na Uncanny X-Men era a Feiticeira Escarlate, a Emma Frost e o Wolverine tava na primeira também, era a quarta. Certo. E Spider-Man e Iron Man. Isso, o Spider-Man que é a roupa toda rasgada, né? Certo. Que você pagava 3 energias de soul que ele causava 20 de dano. Caralho, era isso? É. Nossa, que roubado. Cara, Spider-Man, cara, é muito da hora. A galera tá no hype aí dele aparecer no trailer, né? Tinha um combo roubado com o Spider-Man e o Homem-Formiga, é que o Homem-Formiga, ele gerava energia soco. Sim. E os heróis, os peõezinhos básicos geram uma energia. Os heróis podem gerar 2 energias do mesmo tipo. Então você comprava um monte de Homem-Formiga, aí você comprava o Homem-Aranha. Aí você botava o Webcrawler, se eu não me engano. Você botava o Homem-Aranha e o Homem-Formiga pra bater e guardava energia de soul. 2. O Homem-Formiga batia 5, o Homem-Aranha batia mais 5. Somados dava 10. Se você pagasse 2 energias de soco, ao invés de causar o dano do Homem-Aranha, você dava 10 de dano. Então você dava 15 no primeiro ataque, que dava pra fazer mais ou menos lá pra terceira rodada. Caralho, muito, muito OP. Era um combo, assim, ridículo. Uhum. No D&D, o Battle for Fyron, ele tem os seguintes que são super raros. Eu sei que é o Red Dragon, tem o Mind Flayer, tem o Tarrasque e deixa eu só confirmar o quarto aqui, que é o Stirg. Então são 4 super raros que tem, cara. É muito da hora. Porque tem o Epic Dragon, que é a versão super rara do dragão, que ele quando ele tá em jogo, você pode pagar 3 e ele causa 3 de danos no oponente e em todas as criaturas dele. Só isso, não faz mais nada. Era muito OP. Claro que pra entrar ele tinha um custo bem alto. Ah, também, né? Esperar, pelo amor de Deus. Além das cartas, além de cada um ter um dado, os dados dos heróis, dos personagens, ele tem level. Ela vai de level de 1 a 3, né? Os dados de acordo com o lado que você girou, ele vai ser mais forte ou mais fraco. Só que dependendo do level, também tem custo de invocação maior que o outro. E você, ao longo da partida, se você tiver algum personagem, alguma habilidade que faça, você pode dar upgrade. Isso, pra mim, é uma das coisas que é legal, assim, de você ver na mesa, né? Porque o custo não é realmente absurdo pra você colocar a gente em campo. Isso. E você vê aqueles dados todos customizados e o jogo em si funcionando é muito legal, até porque não tem como você descrever a sensação de diversão que você tem jogando com amigos. Uhum. E irritação também, porque não cai o que você quer. É, porque pra quem odeia dado, não recomendo esse jogo, certo? Porque é muita questão de rolagem de dados, só que o resultado que você vai, por exemplo, você vai querer colocar uma criatura em jogo e ela não sai, mas ela vai te dar um recurso pra você comprar outras coisas pra adiantar isso, entendeu? Isso, ela compensa um lado pro outro, sabe? Uhum. Então, assim, é muito divertido, vale muito a pena. Uhum. Como a gente comentou, a gente não tem mais o jogo, mas isso é facilmente explicável, veja só. Eu comprei o jogo, comprei inclusive uma Box Buster, uhum, do Avengers vs X-Men. Só que eu enfrentei um grande problema que eu enfrento com a maioria dos meus jogos aqui onde eu moro. Eu não tenho um grupo fixo pra jogar. E quem dirá ainda um jogo de 2, uhum, né? Tipo, às vezes a pessoa tipo, tem uma preguiça, quer jogar mais com a galera, um jogo mais de interação, né? É, mais de interação. Então, assim, já é difícil colocar determinados jogos aqui no grupo. É muito mais fácil quando o jogo comporta mais pessoas. Uhum. O de 2, então, era praticamente inviável. Então, eu preferi me desfazer e trocar por um outro jogo que eu consegui jogar com a galera. Mas isso não significa que eu não gostei do jogo, muito pelo contrário, eu gostava muito do Dust Masters, ficava até chateado que eu não consegui jogar ele. É. Mas é um jogo que vale muito a pena, inclusive o Quarriors tá na minha lista de jogos para comprar, porque ele, como ele já vem o core set com todas as cartas que você vai usar e as expansões e não tem a questão colecionável do jogo, ele se torna muito mais chamativo, porque daí eu posso jogar casualmente ele sem problema nenhum, que eu não vou me preocupar em gastar dinheiro. E nem se eu vou ter aquele herói ou não vou ter aquele outro. Sim, porque esse fator colecionável é o que pesa, né, cara? Isso. Porque muitas vezes você quer o herói X e você tem que ficar indo atrás de comprar ele e aquele herói pode ser extremamente caro. Ou você tenta bust, mas fica naquele infinito, né, até achar achar um Buster. Exato. E isso que a gente, durante a nossa coleção de Dice Master, a gente teve poucos super raros. Eu tive dois, que foi um do D&D, Uncanny, uhum. E você teve o... Eu tive um que era o Senhor Fantástico. Sim. E se você for tentar comprar eles isoladamente, cara, é muito caro. E você tentar vender, você não vende. Isso que é pior. Exatamente. Dá uma raiva, cara. Aqui no Brasil, por conta da própria distribuição. É, a distribuição dele foi ele muito fraco. Ele não ficou tão famoso, sim, quanto lá fora. Lá fora ele pegou bem e vende bastante. Uhum, tem coleção. Tanto você verificar, aqui no Brasil, se você tentar comprar, só o Uncanny e o Avengers. O resto você vai ter que importar. E a box básica tá em falta. Isso, você não acha nem ferrando, cara, porque peca um pouco a distribuição aqui. E você comparar a quantidade de box que saiu, gente, lá, detalhe, fora... A gente não tá falando que você não vai encontrar dos outros, muito pelo, certo, contrário. Com lojas especializadas você pode até encontrar, mas a distribuidora oficial só trouxe, certo, esses dois pra gente e infelizmente tá em falta. É um jogo rápido, duas pessoas. Ele tem um fator meio Magic. Pra quem tem aquela vontade de jogar Magic, mas tem aquele medo do Magic de gastar infinito, o Dice Master tem isso, mas ele é bem mais contido, né, questão de gastos, né. Se você tem um core set, que nem eu falei, você pode jogar facilmente, pode comprar, por exemplo, se você tem, você joga com sua esposa, seu namorado, ou você joga com seu namorado, tanto faz, né, porque a gente não vai excluir ninguém, porque todo mundo joga, todo mundo tem que jogar aqui. É um jogo muito divertido, rápido, é isso. É, basicamente é isso, é o que a gente tinha pra falar do jogo dessa vez. Uhum. E então eu vou deixar pra vocês deixarem nos comentários, né, quais coleções vocês têm atualmente, qual foi a experiência de vocês com o jogo. Sim. O que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. Sim, porque a questão de avaliação dele, ele não é muito avaliado, certo? Mas ele é um jogo, pra quem é fã de super-herói, já tem um pezinho dentro, sabe? Já tem um pezinho, jogar com seus personagens favoritos, de HQs, de filmes, né? Isso é muito interessante. No RPG também tem esse lance de você colocar um D&D. Eu queria umas novas temáticas. Se você fosse colocar uma nova temática, você colocaria o que, Excel, por exemplo? Ai, cara, difícil dizer, eles já trouxeram tanta coisa. One Piece, imagine. Pô, One Piece ia ser louco, cara. Cara, porque One Piece faz sentido, né, cara? Tem muita coisa da hora. E, enfim, né, gente? Excel, então, ficamos por aqui em mais uma edição do Jogatina BG. E a galera pode mandar comentários lá no Ludopedia, mandar e-mails através do jogatinabg@gmail.com, se inscrever no canal do Jogatina BG no Ludopedia e também no YouTube para saber mais atualizações nossas lá, né? Uhum. Então, galera, não se esqueçam, deixem seus comentários, fala o que vocês gostaram, o que não gostaram, o que vocês gostariam de nos ouvir falando, sim, sobre que jogo vocês gostariam de ouvir falando. Futuramente, se vocês gostariam de ver gameplays também, nós jogando algum jogo, mostrando como jogar determinados jogos também, tutoriais, deixem tudo isso pra gente, tranquilo? Sim, Excel, já me cobraram o overview do Black Plague, você vai fazer quando? Se eu vou assim tão louco quanto eu lembro, eu faço. Farei. Beleza, então, gente. Tá, mas tá no mais tardar eu faço junto com o da expansão, que é o Wolfsburg, que vai chegar em julho. Perfeito, então ficamos por aqui. Nos vemos no próximo turno.